Jaldo Rodrigues. Vamos relembrar alguns sucessos. Com certeza você conhece. Ficou no seu coração. Incomodível. Me iludi, eu apostei demais. Sou um pobre rapaz, embriagado de amor. Você tá num beco sem saída. E segue em tiroteio, subi e bombardei. Você tá num beco sem saída. Vamos de sucesso.